está 9507, pronto para o táxi 143 a bordo, com 3 horas e 30, alternando Campinas. Está 9507, táxi via Pátio 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 014. 014, Pátio 1 no Índia, o está 9507, reporte no ponto de espera pronto. Após a passagem do colega Itaú, tá ali? Afirma, então 3520, chame táxi. Semana pode estar dando 0 pronto, tá 9507. 9507, a linha copy, no 0, vento 070 graus, 059. Decola o TAN 9507. Decolou 20, chame o controle 1 no 20, decimal 80. Controle, está falando 22208, tá 9507. Boa noite. Boa noite. 9507, boa noite. Boa noite, 9507, contato da cidade, direto de vigilância. Podia confirmar a gentileza, né? Derrotado aí, né? Desculpa, 9507, vigilância, direto posição Leda. Direto Leda, tá 9507. táxi do Jan 3, 520, 125 a bordo, 3 horas, alterna Recife. Ciente, então 3520, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1-0 no 4. 14, está pronto, está presente, até 3520. Então 3520, a linha e decola, pista 1-0, vento 07, 0 grau, 059. A linha decola da 1-0, até 3520. O controle é o TAN, 9507. Desvia à direita 230 por 70 milhas. Ok, 9507, ciente do desvio. Após completar o desvio, já utilizado no centro, voa a posição Bridge. Faz desvio, o Bridge está 9507 e assim que fica voa Bridge. Salvador, bom dia novamente, é o voo 1817, isso é informação Foxtrot, posição 03 para Guarulhos. Boa noite, 1-7, boa noite Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, Leda após direto bridge. Intercepta o peso 1 no meio, após prossegue conforme rota do plano. Transponder 5457, controle 120, decimal 80. 30 Guarulhos 660, via rota do plano da El Leda, P10 após a pêndulo 16, Teódico Fã, 5457, 120, 18, voo 1817. Voo 1817, só confirmando após Leda, voa Bridge. Após Leda, Bridge, voo 1817. Voo 1817, correto, chame pronto. Chamar o voo 1817. 190, vou te chamar o centro. Erro, 1251, boa viagem. E a secundária tem aí? 133.25. Valeu, bom dia. Bom dia. Cruzou 960, tá 3520. Positivo, confere. Estima sendo o Recife em 125.45. 125 é 5, muitíssimo obrigado, bom serviço.